cara pelado. Informação disse, tá demais. Quem que é essa você? Tá, a mina do Kaique. Calma aí, tá aparecendo uma porra nenhuma, né? Eu falei que sou eu. Kaique, eu só perguntei. O Kaique acabou de admitir que tá com um cara pelado na cama também. Eu não. Eu admiti? Você ouviu isso? Eu só perguntei. Quem disse que é só você? Ué, pode ser o Matheus. Eu não tô com um cara pelado na cama agora. Agora não. É, você não sabe. Agora não. Alguém aqui é a favor do Bolsonaro? Falando sério. Eu sou. Sério mesmo? Não, mas peraí, você tá do lado do Rafael ainda, bora. Aham. Mas você é mesmo ou você tá zoando? Não, sou. Rafael, o que você tem contra ele? Nosso posicionamento político não atrapalha nem um pouco o nosso relacionamento. Ó, que lindo, ó. O Rafael é a favor do Bolsonaro? Só a favor que ele morra da forma mais cruel possível. É, combina com o pensamento dele. Matheus? Não, cara, eu sou anarquista. Puta que pariu. Almir? Mano, eu sou de Osasco, o crime aqui reina. Matheus, você é anarco-capitalista, corrija aí. Não. Isso aí é muito zoeira, vai se fuder. Cacando regra. Não. Então, sou anarco porra nenhuma. Então, aqui só a Manu é a favor do Bolsonaro. Bolsonaro. O que caracteriza ela como bolsominion? Exato. Não, sim. É verdade. Sim? Não sou fanático pelo Bolsonaro. Não vou sair por ele defendendo ele na rede social, mas... É papel? Tem um papel de parede dele no celular? Fala a verdade. É a regra da internet. Se você concorda com o pensamento, você tem que assumir a característica dos outros. Então é bolsominion. Não, é isso aí. Não necessariamente. Qual o Rafael que dias atrás estava com o papel de parede da Kéfera. Exato, exatamente. Como é que chamam os fãs da Kéfera? Kéferos? Kéfereiros? Sei lá. Que fera. Que fera. São Paulinos. Ah, São Paulo não gosta disso não, cara. É, porque corintiano é fã do Felipe Neto, né? E o Palmeiras. Que bonito isso aí. Mas você perguntou só pela zoeira, Kaique, que você realmente tem algum interesse em fazer pesquisa? Não, eu tenho. Não é uma pesquisa séria, é só entre nós. É, eu tava agora no aniversário de um amigo meu, e tinha uma galera lá que era a favor do Bolsonaro, né? Uhum. E a gente tava discutindo, aí eu fiquei na dúvida. Uma dúvida não. Fiquei curioso pra ver quem aqui era, ver os posicionamentos e tal. É que assim, cara, são duas coisas. Ou você entende política ou você gosta do Bolsonaro. Emanuele, você entende política? Não. Entenderam? Você entende, Rafael? Não. Entendi. Você acabou de falar que você apoia o Bolsonaro, Rafael. É bom que você... Não, você acabou de falar isso, você não entendeu. Então, bandido bom é bandido morto. Você não tá entendendo, velho. Ele tá com mulher do lado. Isso aí, bandido bom é bandido morto. Quem tem que apanhar... Quem entende de política, quem tem que apanhar pra virar homem, é isso aí tudo mesmo. Ah, mas... esse bagulho de bandido aí ainda discute, mas... Cara, honestamente, eu tô entrando atualmente num nível tão apolítico da minha vida que eu não consigo mais pensar nisso direito, tá ligado? Cara, que se foda, não importa. Eu tô entrando ao contrário agora, Matheus. Eu tô começando a me informar mais, ler mais e o caramba. Mas esse é o ponto, Kaique. É nesse caminho de você se informar mais que eu tô indo embora. Tô me dispensando de tudo. Já encheu o saco, né? Exato. Então, a ignorância é uma bênção, cara. Não, sinceramente, eu nunca fui muito ligada à política. Na verdade, eu nunca me importei muito, né? Eu só fiquei mais sabendo, assim, de alguns conceitos depois que eu conheci o Rafael. Mas eu, particularmente, eu sou meio que me abstenho. Eu não prefiro não discutir sobre isso. Ah, então o Rafael que tiver pro lado do mal. Não necessariamente, ele me apresentou algumas coisas que eu não sabia, mas algumas coisas, tipo, que ele pensa, eu sou totalmente o contrário. Por exemplo, acabei de emprestar pra ela o Manifesto Comunista, pra ver. Ah, mas não consegui assim, ler. Depois disso, passa pra ela. Empresta pra mim. Ô, Rafael, você tá emprestando também os livros que os cara do seu cursinho estão te passando? Não. Procura depois, então, mano, já que você vai ler essa história aí, procura o Discurso da Servidão Voluntária. Esse é mais interessante. De quem é esse livro? Eu não lembro o nome do autor, cara, mas é antigo pra caralho. Aqui. É de 200 anos antes de Marx. É o Discurso da Servidão Voluntária. Calma aí, vamos fazer o podcast falar de política, então? Gente, vamos falar de política. Ah, não, vai dar bom. Não, vamos falar de bagulho mais velho. É, a autoria de Etienne de Labotier. Exatamente, perfeito. Falar de uma coisa mais leve, né? Caralho, foi publicado em 1563, mano. Falei, é velho, é realmente velho. Vamos falar de pão de ignição, vamos? Não, cara, sem pão de ignição. Sem pão de ignição. Não, não vai ter pão de ignição. Vai? Não vai. Tá, beleza. Que porcaria. Eu tive um microfone novo, que merda. Mas você acabou de comprar esse? Não, comprei no começo do ano. Eu comprei um microfone meio bosta, né? É, você precisa de um microfone de verdade agora, né? Exato. O meu poder era a mesa. Eu também preciso de um microfone melhor. Precisa, também precisa. Uhum. Eu preciso mesmo. Porque o meu, o meu adaptador não aceita mais o microfone que eu coloquei nele. Vamos falar sobre verdades absolutas, então. Tipo, impulso de roubo. Tipo o quê? Sem falar de política, vamos falar de imposto de roubo, né? Não, não falei de política, eu falei de verdades absolutas. É uma coisa completamente diferente da outra, cara. Verdades absolutas. Calma aí, ativa o mudo. Tô aqui acertando com ela pra quando ela parar de falar, ela ativar o mudo pra gente não ficar com a voz duplicada na gravação. Exato, é, acontece. Dá pra... Isso é legal aqui porque o live chat tem o botãozinho aqui mute no, na placa de som dele, então é tranquilão de fazer. Ah, tem um vídeo do Leandro Karnal falando desse filme. Que filme? Só. Esse livro, desculpa. Ah, tem um vídeo dele falando sobre... Quem é Leandro Karnal? De quem? Ele é um... Ah, o Karnal. Acho que é cientista político, né? É. Tipo o Olavo de Carvalho? Não, que estudou de verdade. Tipo, ah, tá, ok. Entendi. Um cara que eu vi dois vídeos dele recentemente, por enquanto tá ok, é o Pondé, cara. Eu não conhecia o cara, o careca que fuma. É, digita aí no Google... Por uma direita mais festiva, que você vai perder todo o respeito e tempo dele. Pera aí, eu quero muito fazer isso, perder o respeito das pessoas. Como é que chama? Por uma direita mais festiva. É um texto que ele fala que a galera de direita tem que transar mais, porque é por isso que eles perdem intelectualmente pra galera de esquerda. É bem legal o texto, cara. É, ele usa esse tipo de termo. Nossa, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Ok. Cara, o Pondé é um Sakamoto da esquerda, da direita. Então, como falando, né, estudando mais e tal, se entrar em direita, esquerda, neoliberalismo, automaticamente perde. A não ser que o discurso seja essas coisas não fazem sentido. Aí sim, senão já acabou o discurso por aí. Tá, eu não vou acessar um texto que eu tenho que me cadastrar pra poder ler. Perdi o respeito. Calma aí, achei um aqui, um. Chegou pra mim. Uma direita mais fechada. Mano, é muita leitura, velho, pra agora. Não, é, realmente, mas o começo do texto é muito bom. Eu vou deixar aberto aqui. Ser jovem e liberal é péssimo para pegar mulher. Este é o desafio maior para jovens que não são de esquerda. Exato. O texto é humorístico? Não sei, cara. É, o Alito já começou na piada, cara. O Alito Lemo. Olha, estou lendo assim no final. Os cursos em que você encontra jovens liberais, economia, administração, engenharia, afins, tem muito poucas mulheres, e as que não têm, e as que têm, não têm muito interesse em papo cabeça e política. O celeiro de meninas que curtem papo cabeça e política são cursos como psicologia, letras, ciências sociais, pedagogia e afins. Todos de esquerda. Olha, eu vou dizer que eu nunca tive dificuldade de pegar homem, não, viu? Quê? Ah, você é mulher, eu... porra! Ah, você é! Não, mas eu também nunca tive dificuldade, não, viu? Pra mim, de pegar homem? Tranquilo. Exato. Sempre foi de boa. Ah, eu fui difícil pra você, Matheus. Sai fora. É, que você tava dormindo. Ah, eu caí com o Kaique aí, ó. Ficou sentido. Tanto que ele se fez difícil lá no vídeo lá do Pulp Fiction. Que vídeo? No áudio, na gravação do Pulp Fiction. Ó, o cara quando tá bêbado, como que é? Confunde áudio com vídeo. Enfim. Mano, eu sou designer, eu vejo tudo em 3D. Eita, porra. Isso chamou o cu. Gente, vamos gravar o quê? Que eu preciso dormir. Ah, preciso caralho. Eu preciso dormir, vai lá. Ah, tô com sono, mano. Eu vou acordar bem cedo. Tenho casamento amanhã e domingo. Ah, casamento bem cedo. É, você é padrinho? Não, eu falei casamento é cedo? Não, você adora distorcer as palavras, Rafael. Calma aí, você falou que tem que acordar bem cedo porque tem um casamento. Não, eu falei que eu preciso acordar cedo e que eu tenho um casamento amanhã. Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Casamento à tarde, porque você tem que falar. Que eu preciso fazer um monte de coisa de manhã e depois ir pra um casamento? À tarde? Ah, você precisa fazer um monte de coisa amanhã porque o feriadão não vai ter tempo, né? Pro casamento, que vai ser no sábado? O que você precisa fazer pro casamento? Você vai rezar missa? Você tem que lavar a piscina? Vou comprar roupa, vou trombar a Beatriz, fazer um monte de coisa, cara. Não, você vai trombar, bicho. Sou padrinho no domingo. Você é padrinho? No domingo, sou. É mesmo? É sério, que esses casamentos, eles não dão certo, né? Porque você tem que estar repetindo o padrinho de alguém, na moral. Não é possível que você tá realmente sendo padrinho de tanta gente diferente assim, mano. Não, eu só vou ser padrinho. Eu só fui padrinho uma vez, cara. E você é a segunda agora, no domingo. Estranho. Ai, você... Todo fim de semana tem foto de casamento que você foi padrinho, nem vem. E vou ser padrinho do meu primo também, em março. Hoje. Tá, qual vai ser a pauta então, amiguinho? Eu tenho que trabalhar, mano. Bem, a pessoa que tem prioridade devia ter pensado numa pauta, né? Acontece. Acho que a pessoa que marcou a gravação pra meia-noite que podia ter feito isso, né? Bem, a gente poderia ter marcado. Vai se fuder, cara. Eu não vou. Apelou! Eu poderia continuar, mas não vale a pena. Apelou! Tem pautas variadas no driver aí pra poder... Quando cozinha aperta vagabundo, realmente tem que mudar de assunto, né? É. Mudar de assunto pra pauta que a gente vai gravar? Que é o assunto que a gente já tava vendo. Vamos falar da pauta, então. A água bateu na bunda aí, né, Matheus? Pauta. Vamos lá, ô Manu, você é a nova que vai gravar aqui com a gente, você escolhe a pauta aí. Sobre o que você quer falar? Não, eu não sei fazer isso, gente. E não vale muito. Fala, mano. Ah, sei lá, não sei. O que sei você lá. Quer falar? O que vem na sua mente? Agora. Não, isso não. Não, não sei, gente. Fala com vocês aí. Não, pode falar. A gente discute. Vai sair merda pra caralho? Vai. Vamos fazer um podcast sem pauta, então, que a gente só vai conversando? Putz, cara, isso não funciona. Da última vez que veio isso, me bloquearam. Eu comecei a brigar com o Matheus e não fui podcast proibido. Isso, eu não lembro disso aí, não. Também não, cara. É um bagulho de bullying, cara, as quatro. Ah, eu não briguei com você, cara, aquele dia. Briga com o Rafael. Nossa, aquele episódio foi uma tragédia. Foi uma merda absurda. Qual episódio? Não foi ao ar. Não foi ao ar. Nem vai. Mas eu recebi, eu acho. É um que você era que cortar tudo, fazer um bagulho mal estranho. De... Aquele ar. Você ouviu? É, eu recebi esse arquivo. Você ouviu isso? Você ouviu aquela guerra? É isso que já tinha cortado um monte de coisa editado, que eu não vi. Na verdade. É, eu vi o ditado já. Eu ouvi editado. É. Ah, então você não viu a guerra. Não, eu não vi. Quando eu recebi, já tava editado. Não. Eu tenho uma. É tipo... Quem de vocês já... Eu vou perguntar, porque pra mim tem muito. Aquele momento Final Fantasy que, tipo... Você tá quieto num canto, de repente chega alguém e te fala algo que você não tá esperando. Mãe. Toma aqui. Não. Nossa, isso acabou de acontecer, que você falou uma coisa que eu manjo. Exatamente. Eu não entendi porra nenhuma. Nem eu. Eu tenho esse momento que eu falo que é um momento RPG. Eu tô num canto assim e tal. Eu tenho muito disso. Tipo, o último momento. O quê, cara? Não, o momento RPG, tipo, que eu falo. Eu tô parado num pôr de ônibus. Tô falando a cachaça, que quer. Na cabeça dele ele tá falando igual o Fidel Castro. Ele só tá articulando duas palavras. Não, sério. Eu tô esperando o ônibus, aí chega um vagabundo do vidro do infinito e fala: Almir, mano, eu vou chamar você pra participar de um rapel. E o cara vai embora, tá ligado? E o cara sai andando. E depois de uma vida, o cara vem em volta e fala: ah, por que você não foi no rapel? Isso sempre acontece quando você tá bêbado? Não, isso acontece quando eu tô sóbrio. E você só lembra quando você tá bêbado. Não, eu tô sóbrio. Tem mais gente comigo. O foda é isso, eu não tô sozinho. Tem mais gente comigo. O cara olha pra minha cara, o que foi isso? O Mir me fez lembrar uma coisa. Sim. Sabe uma coisa que eu odeio? Não. Pessoas que chegam... Não. Pessoas que chegam em você pra conversar. Pessoas que você nunca viu na vida. Encosta perto de você no ônibus, no ponto de ônibus, qualquer lugar. E começa a puxar assunto com você. Aí, ó. Uma vez eu sentei no ônibus, eu tava lendo... Eu estava com o meu livro aberto, lendo. Sentou uma pessoa do meu lado e começou a puxar assunto comigo. E, tipo, eu não consegui terminar de ler meu livro porque a pessoa não parava de falar. É igual o velho. O velho adora puxar assunto que ele não conhece. Não. Velho é um velho. Adora... Não, então. Vamos fazer essa pauta. Pessoas que você não aguenta. Ponto. Ou coisas que você odeia. Também. Vale. Coisas que você odeia é uma trauma desse podcast aqui. Como é que é? É o quê? Coisas que você odeia é um trauma desse podcast aqui. Porque essa pauta já foi gravada. Só que não foi gravada. Hã? Foi a primeira gravação que a gente perdeu. A única, na verdade, que a gente perdeu efetivamente. Tipo, que perdeu a gravação mesmo. O arquivo. O arquivo então, da gravação. Então, agora é a gravação que vai sair na pauta. Será que a gente tem aquela pauta ainda? Não, não tem. Não, porque a gente não usava ainda isso aqui ainda. É verdade, tá. Cara, deve ter no e-mail. Se você tiver com um e-mail fácil não, aí pra buscar. Não vale a pena. Eu não vou lembrar o que eu falei também. Exatamente por isso que você tem que olhar na pauta. Porque você não precisa lembrar. Se ele lê que tá escrito lá. Oxê. Tá. Eu não sei se eu me irrito mais com aquelas coisas ainda, cara. Aquilo faz quase 2 anos já. Se já não fez não, dois anos. Não, faz quase 2 anos. Não, cara, se foi... É, pode ser. Olha. O quê? Não, é aqui em casa. O que que é em casa? É, foi o jeito simpático que eu tive de falar que não é da sua conta, foi mal. Ah, tá. É, não foi tão claro, desculpa. Poderia ter sido mais claro. Tente ser mais claro da próxima vez. Tá bom. Se for possível, claro. Tá bom. Se não for, foda-se. Ok. Se não, vai ser a vida. Caralho, esse filme tem que ser muito bom. Qual? Meu nome é Jiggy Robot, ou Lo Chiamavano Jiggy Robot. É um filme italiano. Enzo Secotti... Não, perdão. Deixa eu trazer meu italiano aqui. Enzo Secotti é um ninguém que vive em Torbella Monaca e ganha a vida com pequenos furtos na esperança de não ser pego. Um dia, fugindo da polícia, ele mergulha no rio Tibre para se esconder e acidentalmente cai no barril cheio de material radioativo. Ele sai completamente coberto desse material, cambaleante e quase morto. No dia seguinte, no entanto, ele desperta com força e resistência sobre-humana. Essa é a sinopse do bagulho. É um caralho. Filme italiano. Caralho. Sobre um acidente nuclear com uma pessoa. Caralho. Ok. Deixa eu abrir o Pirate Bay aqui. Tá. Já deixar do lado. Pirate Bay ainda existe? Sim, cara. Eu acho que eu sou a única pessoa que usa o Pirate Bay, porque todo mundo pergunta isso pra mim. Ontem eles baixam torrent sem o Pirate Bay, cara. Eu vou ser sincero, eu sou um cara tão preguiçoso. Que você não baixa mais filme. Que eu não baixo. É, imaginei. Eu sou muito preguiçoso. É que os filmes que eu gosto de ver não tem no Netflix, cara. Às vezes tem, não vamos negar. Só que a maioria não tem. Mas essa que é a questão. Tipo, não tem no Netflix. Eu falo, vou ter que levantar, vou ter que ir no Google, vou ter que digitar no Google. E depois dar enter e depois usar o mouse pra... Não, porra. Demora. Ai, ai. Acho que isso explica por que eu sou gordo. Talvez explique, cara. Talvez explique. Mas tu usa Netflix? Uso, sim. Aliás, eu vi um filme muito bom recentemente. Eu tô fazendo todo mundo a ver esse filme. É necessário. Que é o Jerusalém. É um filme israelense sobre o apocalipse com zumbis. Caralho, que foda, hein? É muito foda. Né? E todo o filme, eu esqueci desse detalhe. Todo filme é contado pela ótica de um Google Glass. Que isso? Exato. Começa o filme com a menina ganhando o Google Glass do pai. Ela coloca o Google Glass e... Participar o filme, encontra outra amiga, faz a viagem, encontra o cara no avião, vai pra Jerusalém e dá toda a merda lá até o fim. E os zumbis voam, cara! Os zumbis voam! Caralho! Ah, não. Vou ter que assistir essa porra. Zumbi alado, nunca tinha visto, mano. É muito foda. Pô, abriu o Netflix aqui, tem um stand-up do Léo Nins lá. É, chegou anteontem. Cara, o trailer desse stand-up é uma sacanagem de foda. Eu não vi o stand-up ainda, mas... Porra, vou ver hoje. O trailer é muito bom. Eu vou ver hoje. Eu tô sem tempo pra ver nada, cara. É. Tô enrolado com a faculdade. É, fim de semestre, eu tenho que programar o Space Invaders aqui pra poder passar numa matéria. E estudar pra matemática, estudar pra redes, eu tô fudido. Imagino. Porque eu dei uma cagada na minha faculdade. E agora eu tô todo atirgulado. Tipo menstruação atrasada. Exatamente. Assusta. Pra caralho. Mas é gostoso. Do Ozzy hoje. Hã? Menstruação atrasada é gostoso. É gostoso, muito gostoso. Não, não é. Não? Não. Que isso, cara? Você fica com a boca toda cheia de sangue depois, é maneiro. Ah, não, nesse ponto tranquilo, legal. Tava falando do medo só. Ah, tá. Você parece um zumbi, né? Depois, a boca cheia de sangue. Não, essa parte é tranquila, de boa. O problema é não vir. O pior é que essa porra tá gravando, cara. É, a vida, né, cara? Muito bom, muito bom. Vou deixar um choro pra não sentir saudade. Aqui. Deixa guardado. É, posso usar depois. Um dia você usa. Cara, eu acho que eu descobri que eu tenho um limite de humor, assim. Ah, você tem um limite? Eu tenho. Qual o seu limite? Cara, eu gosto de fazer piada com tudo, eu faço piada com tudo e foda-se. Só que teve um dia que alguém citou alguma parada de snuff vídeo. E eu pensei numa piada com isso. Eu você falei, decidiu não, sujo depois. Não, cara, snuff vídeo não rola. Não, snuff não tem a ver com humor, mas piada com isso não tem problema, cara. Ah, eu não sei. Eu não tenho coragem, cara. Eu finalmente achei uma parada que eu não tenho coragem de falar, tipo, no dia não. Que caiu o avião do Chapecoense, a gente quase foi expulso da churrascaria aqui. Sério? Foi eu e dois amigos ali na churrascaria, tava marcado já. Começou com a gente entrando lá e postando o luto. E luto no... Fazendo check-in no Batel Grill, que é uma churrascaria daqui. Aí a Pugin pergunta, quem morreu? E aí eu comento embaixo, até agora 77, e contando... Aí, tipo, alguém chamava alguém pra pedir alguma coisa de churrascaria, sei lá, uma jade, qualquer coisa. Aí a pessoa não via. Aí o Felipe na minha frente fazia tipo um avião desviando. Ó, cuidado pra não cair. Foi 2 horas comendo e falando merda sobre avião e Chapecoense. E digo mais. Aí a gente quase tratou o cara do Uber depois, que a gente pegou pra voltar pro centro. Não. Aí ele foi entrar numa rua e tinha uma caminhonete que tava dando uma ré muito errada, quase bateu. Ah. Aí o Fernando atrás falou, putz, ainda é verde, hein? Toma cuidado. Caralho! Sensacional, cara. Foi muito engraçado. Foi tranquilo fazer piada com isso. É. Mas sei lá, não é snuff vídeo não, velho. É. Que é um snuffzinho? O que é um snuffzinho, cara? De boa. Que é um snuffzinho, né? Não, cara, um filme realmente do... que eu tenho limite. Caralho, qual o nome daquele filme? Do Cronenberg. Tá aqui no HD. Eu só dou uma olhada em Cronenberg. Não tá nessa pasta, deve estar na outra pasta. Falando de snuff vídeo, que me lembra o... 8mm. Não, é Serbian Movie. Ah, Serbian Movie, sim. É Videodrome. Se eu puder ver depois, é um filme muito bom do Cronenberg, cara. Videodrome, sim, eu tô ligado, Eu não vi esse filme. É foda. Não é bem snuff, porque é tudo muito fantasioso. Mas é louco. Sim, eu Cronenberg é um cara muito, muito foda. Sim, sim. Eu vi muito pouca coisa dele. É, eu vou tentar depois, agora que a gente tá num programa de cinema, né? Fazer um programa sobre Cronenberg. Ou sobre um filme dele, não sei. Tem Scanners, tem Existência, tem A Mosca do Jeff Goldblum. Tudo isso tá a lá. A Mosca, clássico. O remake é dele. Que é o do Jeff Goldblum. Sim, sim. Acho aquele rosto caindo, né? Aquele filme é um pouquinho nojento. É. Só um pouquinho. É. Eu não sei se deu uma olhada no grupo Curva de Rio esses dias, mas se deu uma olhada, você viu isso aqui, cara? O pinto de ninguém é realmente grande quando você pensa como são os pequenos em relação ao universo. Eu fiquei emocionado com isso, cara. Eu fiquei emocionado, cara. Sério, isso aí é tipo... como é que fala? Satisfatório saber disso, sabe? Pra mim. Eu não vou me sentir tão mal agora. Preocupa não, cara. Quando você emagrecer, ele vai crescer um pouco. Sério? Não sei. Eu nunca emagreci. Eu sempre fui assim. Sempre tive esse peso. Exato. Não vou chegar. Agora tu me deixa com esperança. Ah, cara. Você alcança pra se divertir? Sozinho? Você consegue se divertir sozinho? Consigo, pô. Só com as mãos? Com uma pinça... Com uma pinça eu consigo. É, então talvez seja bom. Caralho, com a pinça, né? Com uma pinça é triste. É. E essa aqui, cara? Aborto manda bebês para o céu mais rápido. Nossa, cara. Cara, esse aí é daquele que eu não sei se eu colocaria, assim. Todo mundo na ligação já? Sim, vai ser só nós quatro. Ah, aquele Douglas não grava mais, né? Não, não gosto mais de gravar com ele. Se eu tenho a oportunidade de gravar com ele, de não gravar com ele no Zcast, eu prefiro manter, sabe? Muito bom, cara, muito bom. Ótima opção de sua parte. Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém. Ah, claro. Vulto, Thay, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, e você? Opa, maravilha. Tudo certo, tranquilo. Favorável, não. Não, não. Favorável, não. Não. Não, não precisa. Só tranquilo. É, só tranquilo. Só tranquilo. É, eu vou te mandar o link da pauta, cara. Que tem uma possível pauta que talvez a gente siga. Eu não contaria com isso, né? Mas tudo bem. É, vou ter, né? Eu não sei, deixa o papo rolar, Jesus, você sai melhor. Mas é bom pra botar os bagulho técnico também, né? Porque é sacanagem pedir pro Vulto fazer uma pauta e a gente não usar, né? Escrotão. Ah, o Vulto fez uma pauta. Foi uma falcatrua, velho. Foda-se, tá ligado? Pô, muito bom, cara. É. Ô, Léo, você não falou de Evil Dead no Zcast ainda, né, cara? Oi? Você não falou de Evil Dead no Zcast nenhuma vez. Não, é verdade. É verdade, isso não é uma... falei de Evil Dead. É estranho até falar da cabana sem falar de Evil Dead antes, mas tudo bem. Vamos. Eu preciso ver os outros Evil Dead, cara. Podia fazer um especialzão, né, dos três, falando dos quatro filmes, na verdade. São três filmes, um remake e agora tem a série. Ah, a série também, Ashes of Evil Dead. Eu nunca vi. É boa essa série. Tem muito gente que fala boa, que é boa, cara. Tem gente que fala que é uma merda. É, quem fala que é uma merda tá falando merda, então fica tranquilo, tá tudo bem. Ok. Eu tive é uma boa. Pessoa aqui que deu spoiler que você gosta daquela merda de série chamada Luke Cage. Cara, Luke Cage é muito bom. Você não entendeu o Luke Cage, cara. Não entendi a genialidade atrás. Eu achei muito chato, velho. Cara, Luke Cage não é genial, não é isso. Mas é muito específico. É série de negão. Talvez você não seja negão bastante, Léo. Eu sou mais legal que você, cara. Eu sou mais legal que você, então. Na alma, ele quis dizer. Ah, mas eu sou, cara. Sou legal na alma. Não, eu escuto sou, funk, cara, eu escuto, sei lá, soul. Você escuta funk. É, não carioca, tá? Funk. Não, pô, mas funk carioca é bom também. É, também representa também a negritude. Isso aí. Mas você é funk até o caroço? Com certeza. Até o chão, até tudo. Você não entendeu, deixa quieto. Deixa eu ver. Frases. Tu mandou a pauta? Se foi no Skype, eu não vi, tá? Eu te mando então no. Mando Telegram. Telegram? Pode ser. Manda pra mim também no Telegram. Pode ser no Telegram, pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail. Só a porra do meu Skype não recebe o chat. Deixa eu ver aqui. Permissão necessária, tá, cara. Eu não tô permitido de ver, não. Volto, segue com você. Permita-os. É mateus@mantuan.org. Eu vou solicitar o acesso e receber um e-mail, aí fica mais fácil. Ah, peraí, pô. Não, tá aqui. Qualquer pessoas com link podem visualizar. Ah? Eu não sou qualquer pessoa, cara. Agora abriu, beleza. Eu odeio F5. Ok. A pessoa chega e fala assim, vou te mandar pauta. E fala, tem pauta? Não sei ler, velho. Como é que faz agora? Calma aí. Esse filme é do Joss? É produção dele. É. Eu não sabia, velho. Olha que interessante. É, no IMDb acho que tá como roteiro com o nome dele também. É, roteiro. Bacana. É o. Quer dizer, pelo menos acho que eu lembro de ter pego isso lá. Deixa eu ver. Beleza, deixa eu abrir o programa pra testar meu microfone. Aloha, hip hip hurra. É. Sererê, ha, re, re, tupi, tá? Beleza. Tupi. Tupi. É o meu teste de microfone padrão. Muito bom. E funciona. Uhum. Cantar Sererê. Tá. Fala aí sobreviventes que você começa, tá bom, Léo? Só pra não. Você é, esquece. Eu sempre esqueço. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tirando. Blá, tá, ok. É, tá. Podia ser melhor, tudo bem. Tá, mas vou fazer o bagulho da W. Tá? Tá. Ah, deixa eu fazer o bagulho de nome aí pra bonito. Quando você quiser começar a gravar, eu paro essa gravação e começo outra, tá? Tá, já tá gravando? É, naturalmente. Sempre pode ser alguma coisa que eu vou poder usar no futuro, então eu sempre deixo gravando, cara. Por favor, use aquele que foi aquele papo nosso que eu te mandei daquela vez. Tu contando aquelas piadas erradas. Caralho. Aquilo daí foi legal. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês que eu tenho que contar pra alguém pra não esquecer de contar depois no podcast. Eu fiz uma ressonância hoje, e entre várias histórias, pela primeira vez eu fui no hospital e usei um avental com dignidade. Era um avental em que a parte aberta ficava pra frente e não pra trás. Porque os aventais de hospital, a abertura é pra trás, tá ligado? É muito indigno isso. Aham, pra todo mundo ver. Só que esse é pra frente. Então, porra, finalmente, cara, um avental com dignidade. Eu nunca entendi muito o avental com buraco, não sei por quê. Pra não faz trás, sentido. Né, porra? Não faz sentido. Ou eu coloquei errado e ninguém reclamou também, não sei. Eu acho que você colocou errado. Não, porque... Você fala, não, mas porque, se, né, você vai ficar aí e tal, e aí você pode se cagar e tal, aí tá aberto. Mas eu só vim tomar um soro? Tá acontecendo? Tá com diarreia, pô, sei lá. Papo tranqueira, maroto, rapidão. Como é que vocês fazem o papo tranqueira? A gente grava pelo microfone, o Matheus edita e depois a gente lança no feed. Obrigado. Sério, vamos matar o Rafael. Acho que eu falei alguma mentira, acho que já não precisa. Caralho, mais. Engraçadão pra caralho. O Kaique faz papel de host bem, realmente, não precisa. Não tem porquê. Ok, que arrombado. Ninguém vai sentir falta de verdade. A verdade é essa, vai. Não precisamos negar isso. A gente pode ver das lembranças. A gente pode lembrar dele todo ano. A gente faz um dia pra poder lembrar das coisas boas que o Rafael fez. O dia do Rafael. Exato, a gente decide um dia desse. Pode manter o aniversário dele. Dia da mulher. É o dia da mulher, exatamente. Daí fica mais fácil. Esse programa vai sair dia 15. 15 de setembro tem alguma coisa importante? 15 de setembro? Não. Oi, voltei. Eu tô voltando de férias e tem pagamento. Fora isso, não. Eu ainda quero gravar um programa sobre pedofilia, tá? Pro mês que vem. Você tá falando sério, né? Sim, estou. É que mês que vem, Felipe, tem a Semana da Criança, 12 de outubro, Dia das Crianças e tal. Aí eu quero gravar um programa sobre pedofilia ou sobre a Igreja Católica, um dos dois. Mas não dá pra fazer os dois juntos, né? Exato, cara. Então tem talvez pra filha geral já consiga envolver tudo, né? Que é a grande razão. Tipo, é impossível falar de Igreja Católica sem passar metade do programa falando sobre pedofilia. Então dá, sei lá, tá junto. De fato, é assim que é a vida. Eu acho que a Igreja Católica é praticamente um... Seria um, como diria, um tópico sobre pedofilia. A história da pedofilia. O catolicismo, né? Um tópico sobre pedofilia. Porra, é essa, velho? É sério, você tá escrevendo pra quem, seu puto? Rapaz, é você mesmo, né? Oi? É você mesmo, Rafael. Eita, tá maluco? É você mesmo, Rafael. Rafael, desliga o microfone do Naut. Tá batendo punheta esse cuzão. Caralho. Vendo filme pornô de novo. Puta, todo. Caralho. Na verdade, eu tava chegando desde 2048. Pronto, agora o microfone tá alto, tá bacana, tá legal, tá bonito. Tá. É bonito. É, né? Bonito não dá pra saber, né? E aí, pessoal, tudo bem? Não com você, mas... Tamo indo. Gostaria, né? Tamo sobrevivendo. Sem o cu do Matheus aqui, mas estamos sobrevivendo. Rapaz. Oi. Alguém derrubou. Caralho, o que vocês estão fazendo aí? Alguém com o microfone no cu agora. Qual o problema de vocês? Almir? Oi? Você chama Almir, Felipe? Não. Desculpa. Quem tá com criança na casa aí que eu tava ouvindo vozes? É a Shark que tá aqui do lado. Criança. Achou que era uma criança. É uma criança barbada já. É um molequinho. Ué, já que tem barba, o que você tá falando assim, cara? Bigode, mano. Bem, mais soluquinhos com certeza tem. O quê? Nossa, que vontade. Tem que ter barba, né? Na semana passada a gente já tava zoando a mulher dos outros, né? Agora continua com essa porra, essa senhora da puta. Mulher de quem você tá? Mulher do Rafael. Não. Era não. Era de um cara aí. Era do... Não bebeu. Não sei. Quem é? Não sei, mano. É o drogado lá aqui, anda com ele. Quer falar que é o traficante da boca mesmo. É porque é de noia. Pior que é. O cara não tem jeito, é noia. Assim, eu tinha um tio que o apelido dele era... Não sei. Quantos irmãos dele? O nome dele era Mário, não sei porque que era... Não sei. O apelido dele. Ah, Mário. Mário, só Mário. Só Mário. Só Mário. E Mário? Que isso? Eu vou continuar comendo. Não, eu vou pelo filme que eu conheço, que é tudo Jet Li daquela época. Todo mundo era fila da puta, tinha que tentar invadir a China e viu o Jet Li e batia em todo mundo. O cara que é de trança, né? E o Mulan também. Mulan legal. Mulan, os mongol, filha da puta, tentou invadir a China, Mulan foi lá e deu pó dos mongol. Não, Mulan era filha da puta, os mongol tentaram invadir a China porque os chineses eram um bando de cuzão também. Não, quem invade... Não, quem invade é quem é o cuzão. Você tá de boa na tua casa, vem alguém te invadir, quem é o cuzão é quem tá invadindo. Não sei, cara, mas depende. Almir. Se eu for invasor, é de boa. Mas, Almir, bater em mongol é mó vacilo, né, cara? Pessoa é especial, bullying, né, cara? Não, mano, você já viu um mongol gigante com raiva? Você já viu um mongol gigante com raiva? Fica na frente. Porra, é verdade, mano. Fica na frente. Tem que parar, não, velho. Tem que parar, não. E aí ele sai, mano, pode tudo mesmo. É você ser muito errado, né? Errado, gente. E vai falar sobre deficientes, então. Isso, mano. É, isso vai. Não, vamos guardar pras Paralimpíadas, caralho. Olha só. Então, tem vai aqui... dar pra quando for rico e puder pagar por um advogado decente. Tem aqui na minha, no meu bloco de notas a história da China que vocês falaram. Programa de Nostalgia TV, com canal 21, Manchete MTV, Brasil. É um programa sobre cegos, que eu tenho que pensar uma coisa pra fazer sobre isso. Programa sobre cegos eu não quero nem ver, hein? Mas é pra gente. Nossa. Só acho que é um podcast, que se fosse vídeo que a gente gravasse. Puta merda. É que eu tava vendo uma cupola e acho que os senhores é um cara muito foda. Eu falei, pô, a gente vai fazer um programa sobre pessoas cegas que são fodas. Mas tudo bem. Tem muita gente. É, eu sei. Só tem o Demolidor, o senhores e o Lucas Radaioli. Hey, Charles. Steve Wonder. Lucas Radaioli. É uma coisa que é participou do Nerdcast. Não é que é foda. É programador, né? Ele é foda pra caralho. É, ele é programador e ele sabe a diferença de um PC pra um Mac pelo cheiro. É aquele cara que programa sem ver, né? O cara programa que nem vê. Também tem aqui no meu bloco de notas adaptação de filmes e séries para outros países. Tipo Breaking Bad e Metástase, pra gente desenvolver isso e inventar e tal. Breaking Bad e Metástase. É, você lembra dessa parada? Tem o Metástase, que é o que? É mexicano essa porra? É espanhol ou argentino? Cara, é de algum país da América Latina que fala espanhol. Só tem... todo o resto da América Latina, né? Tem o Old Boy. Tem o Superman da Índia. Não, vocês entenderam. Ah, dá pra vocês entenderam. É um exercício de criatividade. Tipo, vamos imaginar que Laços de Família se passasse na Itália. É isso aí. Ah, entendi. Não é pra falar de coisas que já fizeram, é pra fazer coisas novas. A gente fez em algum programa alguma coisa assim que eu não me lembro qual foi ou como foi. Tem que dar sua ideia. Foi Distopia, não foi? Acho que foi. Não, mas tem um programa que não foi ao ar ainda, não teve? Não sei. O Nostalgia TV parece ser bem fácil e dinâmico de fazer sem pauta. Vocês acham? Cara, vamos escrever a pauta então. É, canal 21 eu não tive. Então, falar. Manchete só no finalzinho e MTV ok. Dá pra fazer alguma coisa aí. Já gera o arquivo, então aí alguém vai escrevendo enquanto o resto acompanha pagando pitaco. Resumindo, Rafa, escreve aí. Exato. Eu tô jogando 2048, cara. Não vai dar não, você vai ter que se parar. Você é o escritor do grupo, não é? Entendi, sé. Tem? Você disse que ia ser roteirista, caralho? Toma essa, otário. Eu não vou. Nome Nostalgia TV, a gente pode mudar isso depois. Mas a princípio a gente chama Nostalgia TV. Eu não gosto da palavra nostalgia com ninguém aqui tem mais de 30 anos, sabe? Eu acho meio errado. Mas é só um comentário essa. Daí se a gente pensa no nome. Ah, falecidos canais falidos. A gente vê isso aí. Os que morreram. Felipe, o Felipe já tem uns 35, já não tem, Felipe? Caralho, Rafael. 27, mano. É mesmo? Ó, tá tendo idade de morrer, cara. Animal. Você tem que ir no médico, hein? É, eu sei. Que porra de idade de morrer, vagabundo? Não, toma essa, otário. Não sou... É, o Almir já tá acima da expectativa de vida da pessoa que nasceu lá, na verdade. O Almir já passou da idade de morrer. A professora jurou minha sala toda que todo mundo ia passar dos 25. É mesmo? Sacanagem. Você já foi na cara dela esfregar que você... Sim. Isso. Sim. Eu sou o vagabundo, eu tô com quando vocês. Sua puta, tá com 26 aqui, ó. Você tá com 90. Essa pele toda cagada. Tá parecendo a Hebe Camargo sem plástica, sua puta. Recomendo o que, Felipe? Cuide curioso. Porra, perdi a oportunidade. Batata. Batata? É. Frita, e tá fritando mais ainda, é. Ah, frita, cara. Uhum. Você tá fritando? Pô, fritei ovo. Opa. Fritei ovo na manteiga hoje. Alguém já fez isso já? Foda-se. Sim. Fica diferente. É tipo eu não, mérito não. Seu. Tá mó caro, manteiga, seu. Não... Um mérito tá mó... seu, você acha? Ou o que eu parar? Não, tinha manteiga aqui. Eu falei, caramba, vou fritar um ovo na manteiga. Quero ver. O coração aguenta isso. Eu acho muito caro fritar um ovo na manteiga, cara. De fato. Manteiga pra fritar tá um muito... ovo, eu uso margarina. Ainda é bastante luz, ainda, mas é mais barato. Eu fiz isso uma vez só, cara, né? Que eu, tipo, a partir daqui mesmo da minha vida eu vou fazer isso, sabe? Espero que não, né? Eu só queria ver como ficava. Mas sou otário, você não é puta que pariu. Sou rico. A MTV morreu. Na TV aberta, né? Não, mas a MTV morreu e foi reaberta, só que com outra gestão totalmente diferente. Só usou o mesmo logotipo. É, não dá pra contar. Na TV aberta? Ou não. Na TV a cabo? Não, o canal MTV, na verdade, como aconteceu? Aquela MTV clássica que a gente conhecia, ela acabou, de fato. Sim, tudo mudado. Daí tem outra emissora que tá usando o mesmo logotipo, que é o mesmo nome e tal. Que não é a mesma emissora, entendeu? Que bosta. Foi pilhada. São outras pessoas. Pilhada, né, meu velho? Foi pilhada. Você tá ligado que quando na festa de que acabou a MTV, que era liberar todo mundo ir lá, os caras falaram, mano, o que você quiser levar daqui, leva. Porque que os caras. O cara não tinha dinheiro pra pagar, pra retirar todos os imóveis, tudo que tinha. Caralho. Aí o nego pilhou o prédio. Eu sei que o Fausto foi na MTV e salvou muita coisa dos arquivos que tá começando a embolorar tudo já. Tipo, o coisa do Hermes e Renato antigo que tá indo pro YouTube agora, o Fausto pôde ir lá e pegar tudo que ele quis. Não, não. Tristeza, velho. De tudo. Os caras chegou assim e falou, mano, a festa tava rolando lá, todo mundo louco, mano. Se você quiser levar daqui, leva. O nego levou até o top. Pertinho. Caralho, que dó, velho. Eu curtia muito a MTV quando era moleque, mano. Demais. Será que podia levar a Daniela Scarelli embora? Tipo? Se ela estivesse lá, eu acho que sim. Se ela estivesse numa sala, né? Viva do suficiente, acho que sim. Ah, dá licença, irmão. Agora é minha vez e melhorando as costas e embora. Me chama de Ronaldo. Nossa. Que errado. Quem foi o vagabundo que colocou saque e bloqueio? Chama de Ronaldo, que eu chamo de Traveca, tá ligado? Foi você, né, Matheus? Fui eu, cara. Sim, eu só continuei, cara. Os golpes de vôlei, né? Os golpes de vôlei. O golpe, porque golpe vôlei é uma luta. Uma lendária, lendária. Vôlei é um linchamento de bola, né? Meu Deus. Depende, se você trocar o nome de vôlei pra queimado. Queimado é foda. Vamos lá, vamos ver se a regra 34 funciona. Eu vou jogar no X-Videos isso aqui. O quê? Manchete. Do jeito que o Matheus escreveu aí, vou jogar. Que porra é essa, cara? Manchete, saco, bloqueio, peixinho. Que isso? Esse vagabundo, ele usa essa regra 35 como desculpa pra ele abrir o X-Video. Toda vez que ele manda. Eu percebo isso, eu percebi isso. Vamos saber. Aí vai abrir um monte de aba, aí você vai ver que o áudio dele vai ficando ruim. Pra começo de conversa, é 34 a regra. E eu não preciso de desculpa. É isso mesmo, amor. Oi, amor. Mas será que eu clico nele, ele faz pen, faz barulho. Você vê esses bugs que fez? Rapaz, foi mal. Esqueci de botar no modo. É, obrigado. Obrigado. Chamou o de amor agora. Eu também achei, cara. E se não, foi estranha a reação, porque ele tava falando que ele tá no X-Video e você falou, oh, isso aí, amor. Ah, isso aí, amor, aperta aqui que faz um barulhinho. É. Pesado, né? Graças a Deus. É, não tem nada, não. Tá, vai escanais. Vocês que manjam de notebook, o final dos teclados do lado direito não tão funcionando, você sabe o que que é? Yeah. Os teclados tipo da seta, o enter, o home, o backspace não funcionam. Você sabe se isso é a configuração? Será que não é a tecla FN? Pode ser. Mas tipo, só não tá funcionando esses lados, cara. Tipo, até o traço funciona, eu igual já não funciona mais. É, estranho. Eita porra. Eu acho nem sei se o FN tá funcionando. FN tá do outro lado em geral, entre o Ctrl e o botão do Windows. Não sai nada quando você aperta? Não. É porque eu desmontei o Note pra trocar o jack da entrada do notebook, eu não sei se eu talvez tenha feito alguma merda e não tá conectado direito o teclado. Acho que fez alguma merda. Se aconteceu depois de você ter aberto e montado o notebook, é muito provável que tenha sido sua. Eu não sei, porque o Note não era usado há muito tempo por causa que não tinha como ligar ele na tomada. Ah, ok. Lembrando da piadinha do Jumper agora. De novo? Não. Você falou o jack, pô. Eu vou trocar o jack aqui. Aí ele me dá pena. Olha lá, o enter voltou a funcionar agora. Ah, então na porrada funciona. Vai batendo aí. Vou começar a dar umas porradas nele aqui. Pra ver se lubrifica, né? Tá lá? Aí, ó. É, não. Tá mais ou menos. É, depois eu vejo isso aqui. Toma, o Lucão deu uma esporrada no teclado que voltou a funcionar. Que nojo, Lucas. Caralho, velho. Sauna comendo a negona gostosa. Que isso? Eu tô falando que ele tava. Eu tô falando. Muito, porra. Foi mal. Eu tô falando que ele tava. Ok, já volto, gente. Aí, o Lucas também vai ver que tá aí. Tá vendo o que, ô Rafa? Pô, essa. Tá vendo o cara comendo a negona gostosa, ele tá falando. Que isso? Platica perfeita folada por seu noivo. Folada. Deve ser algo bem pesado. Folada. É. Rolada, né? Rolada. Uhum. Da Manchete, mano, podia falar das novelas, lembra? Alguém lembra de novela da. Pantanal! Pantanal era foda. Chica da Silva. Eu sou muito novo pra isso, eu só vi os remakes no SBT. Remake não, é quando passou de novo no SBT. Chica da Silva. Lembra essa porra? A negra. Era peitinho pra todo. A negra. Era muito peitinho. Era muito, muito. Era porra. Uhum. Cara, dá pra fazer um programa só pra falar da MTV, só. É muita coisa, né, velho? Lembra do o programa do Cazé? Era da hora o programa dele. Era o jornal? Cara, aquele antigão. É um jornal. Jornal da MTV. É o jornal da MTV. Tinha o Neurônio MTV, tinha o Puzi na MTV. Tinha o Garganta e Doce Cola. Garganta e Doce Cola, pode crer que eles matavam as ovelhinhas, né? Cara. Competiçãozinho de telefone. E aí, o que vocês acham? Eu ganhava dos Reisos da época por causa dessa porra. O que vocês acham? Calma aí, cala a boca, caralho. Cala a boca você, caralho. Mais respeito à favela. Vocês acham de fazer um programa só de falando da MTV, então? Não acho que melhor não, cara. Por que não? Não tem espaço pra falar de uma hora da MTV, acho que é demais. Eu acho que era bom pesquisar antes pra falar só da MTV, cara. South Park. O South Park passou da MTV. Cara, a gente passou. Pô, começou lá, não foi? Começou a passar mesmo. MTV. Começou lá. É a MTV que passava desenho bizarro desde que eu era moleque. Desert Punk. Desert Punk. O Lucão era fãzão dessa porra. Cabeção da MTV. Oi? Cabeção da MTV. Hã? Cabeção? Hein? Sim. Era um maluco que tinha cabeça gigante, o cérebro dele saía e falava e tinha perna, vocês não lembram disso? Caralho, não vi isso não, mano. Que isso? Ixi. Calma aí. Passou por mim, né? Se eu não me engano, era a cabeção da MTV, é isso mesmo. Cabeção? Lembra? Manda o... É. Pesado, eu assistia muito isso quando era pequeno. Caralho, piores clipes do mundo, porra. É, do Marcos Mion, é verdade. É. Do Marcos... Ó, joguei a imagem aí na pauta. Esse lá embaixo. Piores clipes do mundo era foda pra caralho. Caralho, eu não lembro disso. Caralho, que isso? Eu não lembro disso, não. Nem eu, é velho. Que é muito antigo, era muito pequeno. É, era na época do Brasil. Você é pequeno até hoje, porra. Mas foi no passado. Foi ontem, né? A gente já não via TV essa época, por isso. Afro Samurai. Põe aí que é Afro Samurai também. Afro Samurai. Afro Samurai passava na MTV também. Passava. Começou lá com o Desert Punk. É, foi que na época passava anime. Passava o Desert Punk e o Afro Samurai. Anime pesado, né, cara? Porque os dois são trash pra caralho. Dublado pelo Samuel Jackson. É. Sim. E aí, Matheus, você ainda acha que não dá pra falar uma hora da MTV? Tinha aquele de putaria que da Penélope, aquele programa da MTV que eu não lembro o nome. Ponto P. Ponto P. Ponto P. Caraca, esse é molecada via tudo, né, cara? Caralho, quando eu fiquei sabendo que ela era esposa do Thunderbird, eu falei, caralho, que maluco feio da porra, não importa. Ela é esposa do Thunderbird? Ela é, caralho. Era. É ou era, né? Não sei, ela era. A Penélope Nova? A Penélope Nova. Você acha ela bonita mesmo? Eu acho. Era... Que isso, mano, Rafael? Eu também acho, cara. Ela era demais, cara. Ela acha. Eu não sabia que ela ia fazer Thunderbird, mas... Mano, tá mal, parece que pegou fogo na cara dela, apagaram na Havaiana, velho. Ah, mas é que... Caralho. Ela é capaz de... Ela era bonitona, você tá maluco, cara. Peitou aquela cunha, viu? Porra! Beija sapo, mano, sério? Beija sapo, puta que pariu. Quem colocou isso? Os viados aí. Beija sapo gay. Beija sapo gay. Rafael. Tinha os dois. É, tinha os dois. Qual que você gostava mais? Alguém, claro, né? É o novo mesmo, né? Ela é filha do Marcelo Nova. Sempre que a gente tem isso, mas eu não. É, tinha os Novas também. Os Novas eu não lembro, não. Os Novas, esses caras fizeram zoando os Osborne. Tem The Osborne também, né? Então, eles passava The Osborne. Esse Rockstar Ghost é aquele do. Aquele desenho do. Pô, isso é do caralho, cara. Rock Gol, velho. Rock Gol. Rock Gol, totalmente excelente, cara. Rock Gol tá. Ah, lá em cima, pode crer. Pode colocar. Rockstar Ghost que era foda e o Fudêncio também. Fudêncio. A turma do Fudêncio. Fudêncio e seus amigos. Caralho, mano, o Ferrugem tem 49 anos já, velho. Ele tem 49 anos, cara. Como pode? Se naquela época ele tava enferrujado, imagina agora. Ao nascer, ferrugem. Ao nascer, ferrugem foi retirado pelas costas, o que afetou sua glândula de crescimento. E aos 21 anos media apenas 1,30m. Ele foi retirado pelas costas? Uhum. Abriu as costas da mãe dele e tiraram ele de lá? Nossa, caralho. É, ele nasceu que nem o Alien. É, só pelas costas. Com o Alien, só pelas costas. Foi tipo o Bassauro, ela agachou assim e abriu a flor atrás das costas assim, aí. Que horror, isso aí. Cara. Que horror. Que merda, hein? Em 2011 ele fez um comercial com a Hebe Camargo. Ele fez o quê? Um comercial com a Hebe Camargo. Ele morreu? De quê? Não, tá vivo ainda. Não, pô, tá vivo, cara. Que isso? Cara, o que você tem contra o Ferrugem, velho? Cara, como alguém pode não gostar do Ferrugem, meu irmão? Ele tinha 1,30m. Caralho, ele teve um disco, cara. Eu tô vendo aí que ele tinha um disco. É porque o Ferrugem lembra uma criança há muito tempo. O Matheus não gosta de criança. De fato, não gosta. Exatamente. De criança. Ele não gosta nunca. Porque ele nasceu velho. É. Pior que não, cara. Nasci velho, não. Pior que ele tem voz de criança, isso que é mais foda. Uhum. Esse puta, ele faz o que hoje em dia, velho? Filme pornô. Filmes todos, cara. É, quem me dera, né, cara? Inclusive, Curva de Rio, vai todo mundo aqui. Vai ser o primeiro pornô em áudio. Quer dizer, só em áudio. Em áudio, que ó. Opa! O quê? Corre não. Tá, hoje Deep não. Throat. Não. Hoje não, hoje não. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Será que eu consigo gravar deitado? Não. Tá com dor nas costas, Matheus? Um pouquinho. Era um anão, desculpa. Nossa. Merda. Cara, falasse que era um tatu. Ia ser menos pior. Caralho, como é que ele conseguiu esse trampo, cara? Atualmente, Ferrugem faz parte de uma campanha de fungicidas da Bayer Proficiência para controle de ferrugem asiática da soja. Cara, como que alguém consegue um emprego desse? Pô, cara, mas se é Bayer, é bom. Tá ligado que foi a Bayer que criou aquele gás lá das câmaras de gás? Sim, uhum. Sim, tô ligado. Por isso que é bom, né? Funciona. Ninguém sobreviveu ao chimismo, mano. É, então foi eficiente. É. Ah, entendi. É uma doença da soja chamada ferrugem asiática. Eles chamaram ferrugem. Chamaram ferrugem. Caralho. Nossa, você não tinha pego isso, cara? Nossa, cara, que brainstorm, né? Os caras realmente. Puta. Quem que a gente vai chamar pra fazer a campanha? Porra, tem um ferrugem aí, né? O ferrugem tá parado. Fui uma coisa d'água, pessoal, já volto. Tá tendo que pagar o aluguel, né? Que lixo, cara. Caralho. Coitado do maluco. Puta merda. Ele só é chamado pra fazer a parada que tem ferrugem no meio do bagulho da cara. Nossa, que merda de final, velho. Vira ator pornô, né, mano? Melhor. Eu sou seu pai. Eu sou Jesus. Eu sou seu pai. Eu sou Jesus.